Sou meio boba, tipo criança no sofá, rindo à toa. Com vontade de sonhar, mas às vezes bate um turbilhão aqui. Tem hora que nem eu consigo me definir. Sou meio rebelde, alma de adolescente. Questiono o mundo, vou contra a corrente. Tenho meus dias de caos, confusão, mas carrego firme o meu coração. E se quiser saber quem eu sou de verdade, não tente me rotular, me dar identidade. Eu sou feita de fases, sou contradição, mas não aceito migalha nem humilhação. Posso ser doce, posso ser flor, mas se pisar viro furacão sem pudor. Sou calmaria e sou tempestade, não subestime a minha intensidade. Não sei me definir, mas sei me mostrar. Sou do tipo que encanta, e se for preciso, sabe se impor pra se salvar. Tenho maturidade no olhar mesmo chorando. Sei quando calar e quando vou gritando. Sorriso meigo, mas atitude forte. Aprendi que ser sincero é minha sorte. Entre o amor e o limite eu sei caminhar. Posso me entregar, mas sei quando parar. Não tente jogar comigo, eu já cresci. Tenho cicatrizes que me fizeram resistir. Posso ser doce, posso ser flor, mas se pisar vira um furacão sem pudor. Sou calmaria e sou tempestade, não subestime a minha intensidade. Não sei me definir, mas sei me mostrar. Sou do tipo que encanta, e se for preciso, sabe se impor pra se salvar. Sou meio boba, meio intensa, sou meio bom, mas sou inteira quando sigo meu coração.